Primeiro, eu gostaria, estava analisando o que a Renilda falou, parabéns pelo comentário. Maravilhoso comentário. O que ela falou, que nós hoje damos mais valor a títulos, é uma grande verdade. Cheguei a um dia levar isso, aproveitando que o presidente da FEB estava aqui, junto no centro, falei com ele, digo que o movimento hoje dava muito valor a isso. A pessoa ia fazer uma palestra, aí colocava, hoje quem vai falar sobre o livro dos espíritos, determinado assunto, é fulano de tal, formado em contabilidade, fez curso de datilografia, fez pintura, fez isso. Aquilo me irritava. Eu achava ridículo. Hoje quem vai falar é fulano X, formado em psiquiatria, isso, cheio de título. Mas aí quando você escutava, dentro do meio da palestra, você escutava determinados absurdos ou coisas que não coadunavam com a doutrina. Eu disse, é esse que o movimento vai? Aqui dentro de uma casa espírita, o doutorado chama-se Jesus e Kardec. Sem esse título, esses dois, você se retira, porque você não é apto a assumir essa. Jesus e Kardec, eles são os doutores. Estava conversando com, até converso muito com um amigo, até conversei com alguém. Quando você pensar em Kardec, você bota muitos zeros à frente. Porque doutor é professor, grande venerando, grande professor. De uma capacidade que a gente não tem ideia do que é Kardec. De um espírito dessa capacidade. Diz que muitos na Terra vêm e falham na sua missão. Kardec veio, fez e completou ela 100%. Então, parabéns pelo conhecimento. Aqui é apenas Celino, quem vai falar é o Mackenzie, quem vai falar é o fulano de tal. Ele tem que falar à luz da doutrina dos Espíritos. Aquilo que Jesus e Kardec, por sinal, interpretou fantasticamente bem. Para isso está as obras aí, o seu Pentateuco de Kardec. Esse Pentateuco que Kardec formulou, pente de cinco euco de volumes do grego. Então, dos cinco volumes de Kardec, é ali que você tem que se doutorar nele. Né? Porque senão, não tem condições. Né? Não é títulos. E a gente tem que acabar com esse tipo. Como ela falou, somos todos espíritos imortais, seres quintessência de matéria. E que vão ultrapassar tudo isso que a gente chama de matéria. Como a Shelley falava no início, disse seu Celino, que vem de longe de Kardec. Dentro da filosofia, não existe tempo, espaço, formas, cores. Não existe. Porque tudo isso é mental state, e mental states elas não existem, porque o verdadeiro existência está fora. Está fora do que a gente chama de matéria, segundo os grandes pensadores. Então, eu venho com tanta satisfação aqui que eu não vejo a hora passar. Não é verdade? Quando você vai aprendendo essas lições do Evangelho e se desvencilhando daquilo que a gente traz em encarnações passadas, nos nossos arquétipos, né, dos arquetipos, das primeiras impressões, que já tivemos muitas encarnações, a gente vai vivenciando esses ensinamentos melhor e aprendendo a vivenciar isso. Fui visitar alguém no hospital e fui, então, aí a amiga disse, oh, Deus lhe pague. Eu não tenho nem como lhe pagar, porque Deus tem que pagar. Eu digo, mas coitado, se tudo a gente passa conta de quem não fez conta. Vocês já repararam isso? Porque trazemos de outras encarnações, de outras religiões, Deus lhe pague. Mas ele não fez dívida nenhuma, por que ele vem me pagar? Quem despertou a consciência de transcendência faz por amor. É lógico que a gente tem que ter, você vai agradecer, não foi, nossa, puxa vida, você segurou a minha mão. Ótimo, está feito. Deus, por que Deus tem que me pagar? Um amigo disse, vem um dia, vem pintar o centro para Jesus. Coitado de Jesus. Tenho que pintar o centro para Jesus. Não, você ajuda a pintar. Eu digo, São esses arquétipos das primeiras empresas. Por que eu tenho que pintar o centro para Jesus? Depois do nosso lar, todo espírita só quer ir para o nosso lar. Não existe mais nada. Depois do filme, nosso lar está um absurdo. Só existe nosso lar umbral. Acabou. Falta de conhecimento. Por quê? Que as outras moradas ficam onde? Tantas outras que existem. Onde fica? Quem é que diz que você vai para o nosso lar? Você pode garantir? Joana fala na palavra ideoplastia. Ideoplastia, porque dentro de uma condição mental, você está tão pesado, tão garrado de ódio, tão garrado à presidência do centro, que desencarna e fica aqui garrado. Nosso lar vai ser aqui. Não deixando a posição da Chile e do Martense. Na espiritualidade, existe um hospital, diz que quase 90% é de quem? É espírita. Será? Grande percentual espírita. Quantos espíritos tem presidente do centro com chave no bolso até hoje? Não tira a chave do bolso. Não quer largar a posição. Aí está tudo falando que vão para nosso lar, coitados. Vão para um hospital ser tratado, psiquiátrico, porque não conseguiram desvencilhar. Então, o Evangelho, esses ensinamentos de Kardec, eles vão nos ajudar a aprendermos a desvencilharmos, sabe, dessas coisas. Mas como é que se faz isso? Só por uma coisa, conhecimento. Quem é que vai dar conhecimento? As obras de Kardec, esses ensinamentos. Né? É eles que vão nos direcionar à luz do Evangelho. Já tivemos contatos com esses ensinamentos. Não é só com a doutrina espírita. É preciso fazer uma observação, né, que a doutrina espírita, ela começa a trazer em 1857, é que Kardec começa a formular e trazer esses conhecimentos. Mas esses conhecimentos que nós já tivemos contato com eles, é que antes, no passado, nós esquecemos e não estávamos em condições de assimilar, devido que ao nosso grau evolutivo, nós não estávamos em condições. Né? Os grandes pensadores, que a gente vai ver alguns, ele diz que é como que nós estávamos num estado de caverna. Nesse estado de caverna, era um estado mental que nós não conseguimos assimilar esses conhecimentos. Olha, 5.000 anos antes de Jesus, no qual Emmanuel fala da raça branca ou da raça amarela, a China milenar, passava todos esses ensinamentos. Principalmente tinham grandes inteligências na metafísica. Não é? Já tinham a consciência de um Deus único, de um monoteísmo. Já sabia Deus. Lao Tse, segundo Emmanuel, não fica devendo nada no seu livro do Fu Yong. Diz que não deve nada ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, seja perfeito como perfeito é o vosso Pai, que está no céu. Emmanuel coloca uma frase só para demonstrar como Lao Tse, como eles já sabiam disso. Então ele diz ainda, o Senhor dos céus é sábio e bondoso. Toda criatura sábia e bondosa é a vossa manifestação. Olha aí, tem alguma coisa diferente do Evangelho? Não. Lao Tse, Lao Tzu, Cafúcio, todos traziam esses conhecimentos para a gente. E nós, por quê? Nós, nesse período, não tínhamos condições de assimilar esses conhecimentos. René Descartes, 1581, que faz a grande revolução, né, traz hoje ideias muito à frente de Kardec, já falava de ideias inatas, já falava de perfeição, como aquele homem conseguiu? Já falava da perfeição, já falava das ideias inatas, que as ideias inatas não eram ideias consequentes a um desenvolvimento, um aprendizado, mas nascíamos com ela. E em 1581 o francês trouxe esse conhecimento. Como ele acionava uma filosofia chamada de racionalismo, em que tudo tinha que ser provado dentro da razão, da verdade. Você não lembra Kardec mais tarde? O que Kardec nos diz e nos recomenda? Em que tudo deve ser passado pelo crivo da razão. Não é que o fulano falou, fulano, outro disse, outro disse. Né? Ele segue o racionalismo. Agora, conceber que Kardec não estudou esses grandes pensadores é brincadeira. Não é verdade? Portanto, o Evangelho é de uma nobreza, é de uma colocação fantástica de Kardec. A sua ordem pedagógica que ele coloca é incrível. E sem dizer da beleza dos ensinamentos de Sócrates. Tem um espírito naquela capacidade. Portanto, no Evangelho, na quarta parte, Allan Kardec bota só crisma e espiritismo. Porque um dá ligação para o outro. Para ter uma ideia, a capacidade de Sócrates é tão grande, né, dos seus ensinamentos, que ele acabou trazendo uma grande confusão com os atenienses. Os ensinamentos daquela alma enviado por Jesus e que está lá no caminho da luz são os ensinamentos fantásticos. Sócrates muda toda a filosofia. Atenas era o berço, era o apogeu de beleza, o apogeu de cultura. Todo mundo que queria aprender os conhecimentos ia para onde? Ia para Atenas para aprender. Né? Só que lá havia os sofistas de sofos, de sábios. Né? Então os sofistas eram aqueles que ensinavam todos aqueles inteligentes. Craques, grandes estudiosos da filosofia. Né? Por isso, quando a gente diz espiritismo, né? Ele é religião, né? Ele é ciência, ele é filosofia. Mas Kardec deixa bem claro, né, que não é religião propriamente dita, porque a palavra religião vem de religar e religação. Portanto, Allan Kardec diz que os adeptos do espiritismo seriam os espíritas, não é verdade? Ele não diz que seriam espiritualistas, seria espíritas e não seria espiritualista. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Nós temos que observar isso. Então seria espiritistas ou espíritas, mas não. Então Kardec começa a colocar, Kardec difere. Então Kardec começa a dar essa diferença. No sentido ciência, não é uma ciência propriamente, mas usou teorias lógicas de pesquisa da ciência. Kardec soube analisar. Quando, nos primeiros movimentos na França, que estava vendo das mesas que falavam, que gritavam, que se comunicavam, se dançavam, Kardec vai assistir esse primeiro fenômeno como David Hume, o grande filósofo de 1641, David Hume, em que chama de escepticismo, skeptic, ou seja, tudo ele duvidava. Correto, tudo. Não, isso aqui é água, vamos provar que é água. Allan Kardec, quando o grande amigo dele, o Marquês de Lezão, o seu Frontier, chama Kardec, Kardec, Kardec, as mesas estão falando, estão girando. O que, que ele responde? Kardec frequentou a escola de magnetismo por 35 anos. Então ele sabia que o movimento, a imantação do fluido dentro de um corpo inerte e que fazia o movimento. Ele falou, ah, isso aí. E ele explicou. Um ano depois ele volta de novo, Kardec, Kardec, Kardec. Agora aconteceu uma coisa estranha. Ele disse, o que é agora? As mesas falam. Ele disse, agora eu tenho que ver. Não é isso que ele diz? Porque acreditar que uma mesa tenha cérebro, né, tenha nervos, aí eu tenho que ver. E viu. Viu, e com essa visão que Kardec tinha, primeiro como escepticismo, que é uma das grandes áreas, não uma área da filosofia, mas uma parte, um ramo da filosofia de David Hume, que ele duvida, ele tem que ter razão, tem que ver. Kardec viu. E viu aquelas mesas se movimentarem, falando, e falou, não tem. E começa a ter contato e percebeu que ali por trás havia uma inteligência. Graças a Kardec. Entendeu? Então ele tinha esse conhecimento. Quando a gente fala, falando que a doutrina espírita... Não, mas isso é filosofia. Mas por que, que a doutrina espírita é filosofia? Por quê? É realmente uma filosofia? Que área da filosofia Kardec usou? Porque elas têm várias áreas. Mas Kardec é tão impressionante, quando eu falo, que esse professor de respeito, ele usou todas as áreas. A filosofia ela é composta de áreas como a metafísica. Meta do prefixo que vá além, vai, transcende. É algo que você vê físico e que transcende. Respostas ou perguntas que seria da metafísica seria, por exemplo, existe vida após a morte? A imortalidade. Tem imortalidade? Entendeu? E a China, com Lao Tzu, Lao Tse, Confúcio, sabiam disso há muito tempo. Né? Aí ela começa numa outra área, que é a área que Kardec mais explora, e que o Espírito da Verdade recomenda aos espíritas, né? Que se chama da área da epistemologia, da epistemology. Desculpe que algumas palavras eu não sei em português, porque eu estudo, e tem umas que eu não encontro em português. Então, mas eu falo o que é, porque é mais fácil. Epistemology, conhecer, saber, né? O estudo do conhecimento. Kardec, o que é que recomenda o Espírito da Verdade? Espíritas, amai-vos, espíritas e instruí-vos. Né? Não podemos esquecer isso. Porque o conhecimento, ele era importante. É esse conhecimento que nos livra, nos quebra a corrente dessa ignorância e que nos torna o savor libertativo. Elas funcionam como corrente. Né? A segunda, a terceira área que Kardec também explorou, a área da filosofia, da ética, do grego ethos, ou seja, o sentido certo, do errado, do correto, ethos do grego, então da ética. Alguns filósofos se concentram mais, né, na epistemologia, outros se concentram mais na metafísica, outros vão na ética, né? Vendo da ética, vem política social. Cafúcio foi um grande filósofo da área social. Porque vendo aquela pobreza, aquela injustiça daquele povo naquela época na China, ele queria uma lei de igualdade, mostrando que todos são iguais, todos têm direito. A outra área vem a área da lógica. Kardec não recomenda isso, que tudo tem que ter lógica, tem que ter razão. Mais uma área, a axiology, que vem estudar estudo dos valores. A doutrina não estuda estudo dos valores? Desses valores que a gente faz. E da aesthetic, que vem a ser os estudos da percepção, da ideia, do julgamento, da arte, da beleza. Então, eles estudam essa área. E a outra área, a oxiologia, que é o estudo da existência, de existir. Quando, então, a gente fala a doutrina espírita, né, é uma filosofia? É filosofia, sim. Porque o grande estudioso Kardec estudou todos esses grandes pensadores. E estudando tanto esses grandes pensadores, é por isso. A filosofia vem de filo, amor. Zofia vem de zofo, do grego, sábio. Pegando a palavra na etimologia, amor dos sábios. Você quer mais amor do que o maior sábio da Terra, Jesus, nos deu? Ele vem trazer esse conhecimento para a gente? Então, Kardec todo. Então, a doutrina dos Espíritos é a filosofia porque ela faz questionamento. Como a filosofia? Existe Deus? Existe vida após a morte? O corpo está ligado à alma ou a alma está ligada ao corpo? São questionamentos. E a doutrina espírita também não faz? O que seremos nós? O que será da gente quando morrer? Né? O que será de nós quando o mundo falir? E a doutrina espírita vem trazendo esses questionamentos, essa filosofia, ou seja, esse conhecimento, essa sabedoria. E Kardec, dentro dessa sabedoria, ele fez o Evangelho, toda a obra de Kardec, quando eu já disse, Kardec, sendo professor, um educador, ele usa a área, né, desse conhecimento, principalmente da pedagogia. Kardec é um pedagogo nato. Quando você pensa um pedagogo, você bota Kardec lá em cima e depois os outros lá embaixo. Porque o mestre em pedagogia, né? Mestre em literatura, porque quando você começa a olhar as obras dele, fala, meu Deus do céu, como é que esse homem conseguiu colocar isso? Que capacidade tinha esse espírito? É por isso que a gente tem que obedecer o Espírito de Verdade quando diz, espíritas, amai-vos, instruí-vos, porque ele diz, já que isso é uma filosofia, já que isso é uma ciência, já que isso é uma religião, isso necessita ser estudado continuamente. Porque o próprio venerando senhor diz que muitos poucos abrem o evangelho e quando abre, ele abre por desencargo de consciência. É o próprio professor que diz isso. Como é que eu posso, esse evangelho pode visar? Como que ele pode organizar minha vida? Como é, se eu não pego? Ou quando eu pego por acaso, ou pego de vez em quando, ou pego por desencargo de consciência. Conhecimento é o que ele que vai nos livrar de muitas coisas. Vai nos dar serenidade nos momentos mais difíceis. Não sei se vai levar-nos para nosso lar. Isso não importa. Você vai para onde for. Vai feliz. Na minha área diz que eu sou doido, obsediado, maluco, alguma coisa. Eu digo, tá bom, mas se eu for para o inferno, eu vou esperar vocês com um galão d'água. Me diz só. Eu vou ficar só servindo. Não tem problema, o senhor é doido, não tem problema não. Se eu for para o inferno, eu vou ficar lá com barrisão d'água, só esperando. Vou dar água, porque se eu for, quem somos nós a dizer quem vai, quem não vai? Não importa. Não é? Por quê? Porque você não concorda com certas ideias que você vê que essas ideias não estão no que Kardec. Nós temos que tomar cuidado, temos que seguir Kardec na íntegra, é ele. Opiniões, isso não vai. Nossas opiniões, né? Primeiro, a metafísica e a epistemologia, ela vai colocar uma sequência. Sócrates foi tão grande que até na hora da morte, é incrível, quando se fala isso, até na hora da morte, antes de tomar o veneno, chamou hemlock, hemlock em inglês, antes de, porque é tirado de uma planta chamada hemlock, antes de tomar ele tinha três filhos, mais velho, 20 anos, casado com Xantipa, quem mata Sócrates? Os próprios sofistas, ou seja, os professores que, por quê? Interesse. Todo aquele que começa a trazer muito conhecimento, ele nos incomoda. Ele nos incomoda. Segundo Allan Kardec, na Revista Espírita, diz que, nas obras póstumas, Kardec diz que quando você começa a subir demais, aquele que não quer, ele bota você do seu tamanho, só que ele faz, bate nas suas pernas. Lógico, se você sente dor, você desce. Então é mais fácil. Todo aquele que não quer subir, ela está estudando demais, ela está se revelando demais. Peraí, está me incomodando. E eu bato nas pernas, ela cai, fica do meu tamanho ou mais baixo. Então é isso. Não coloca. Né? Então, na hora, até o candidato que leva a secuta, o copo para ele, o hemlock, e ele sente que ele estava se sentindo mal por fazer aquilo. Havia um disco de cobre, e que tinha sim, não, culpado, não culpado. E eles rodavam o disco e parava no culpado. votação foi de 240 a 180 para ele ser eliminado. Ele foi para a prisão, na boa, deu o seu último colóquio, mas deram oportunidade a ele. Abriram a cela. Os sofistas. Se você fugir e esquecer tudo isso que você falou, você tem direito. Foge. Platão achou impressionante. E dos seus maiores pupitos, dos grandes alunos que ficavam agarrados com ele, Crito. E Crito disse, foge, mestre, foge. Disse, não, Crito. Um homem justo não foge da sua responsabilidade. E ali ficou. Dois dias depois da sentença, finalmente vem o Hemlock, traz o remédio para ele. A pessoa que leva o veneno para ele, vai numa tristeza. Ele diz, escuta, eu sei que você não está fazendo, me dá o remédio. Ele dá o depoimento, até comigo ele foi carinhoso, até nesse momento ele me amou, olha a grandeza daquele espírito. E toma, cego. O remédio faria, em 10 minutos, finalmente, a secuta, o Hemlock faria. Né? E ele tomou e deitou-se. E aí perguntava, suas pernas estão mexendo? Está sentindo? Ele disse, não. Não estou sentindo a perna. Está sentindo os braços? Ele, não. Não estou sentindo os braços. E ele disse, não estou sentindo mais no corpo. Crito, desesperado e chorando pela morte do seu mestre, ele disse, antes que ele fechasse os olhos, ele disse, mestre, o que é que faço com teu corpo, mestre? Diga-me qual é o desejo, o que é que eu faço com teu corpo? Grande filósofo responde, Crito, faça o que tu queres fazer com meu corpo, mas Crito, muito cuidado. Sabe por quê? Ele disse, por quê, mestre? Eu tenho que ter muito cuidado. Porque, Crito, eu posso fugir de você, mesmo morto. Mas como? Por que ele respondeu? Crito, cuidado que eu, mesmo morto, posso fugir de você. Crito depois foi entender. O que Sócrates quis dizer é que todo aquele ensinamento, se você não mais praticar, você poderia estar distante. Nosso Evangelho. A distância dele, ele é. Salomão, em Livro de Reis, diz que livro sagrado fechado é obra morta, mas livro sagrado aberto, ele é a voz do Deus de Israel. Pentateuco de Kardec aberto é a voz dos Espíritos nobres nos ensinando. Então, dentro desse processo, de toda a filosofia, Allan Kardec foi formando. Vários filósofos enfrentadores vieram trazendo esse ensinamento para nos tornar o quê? Muito mais felizes, porque nós estamos aqui para ser felizes. Ninguém está aqui para sofrer. Né? Nós viemos aqui para ser parte, por isso reencarnamos, para adquirir conhecimento e ser parte desse universo, porque somos espíritos livres. E Allan Kardec começa, né, coloca esse evangelho de uma cronologia, de uma fase muito, muito importante. Né? Uma pessoa uma vez disse, ah, vocês são do demônio. Eu digo, eu sou do demônio? Por quê? Porque o livro de vocês não segue a Bíblia. Eu fiquei quieto e não respondi. Como esse evangelho não segue a Bíblia? Allan Kardec pega, como estudioso que é, Allan Kardec pega os quatro maiores evangelistas, quando você começa a ler. Mateus, Marcos, não é verdade? Coloca João, não é? Coloca Lucas, como é que é? Dos Atos e Epístolas, eles pegam Atos, Romano, Coríntio, Israel, Ismael. Como é que Kardec não pega a Bíblia? Ele pegou pontos específicos. Do Velho Testamento, ele coloca Êxodo, ele coloca Deus, ele coloca novamente Isaac, Israel, Ismael, Jó, Como é que importa? Tudo está no nosso Evangelho. Logo no primeiro capítulo, não vim destruir a lei, ele coloca as três revelações, né? Tem logo as grandes três revelações. Nós vamos encontrar o primeiro Moisés, que teve um brilhante testamento, né? O seu Pentateuco de Moisés. Jesus, quem coloca depois? Espiritismo. Allan Kardec. Segundo alguns espíritos, a gente vai ver, se tivéssemos observado só o decálogo, nós já estaríamos distantes há muito tempo. Se tivéssemos observado o decálogo, um dos maiores ensinamentos, 3.000 e poucos anos se passaram, o decálogo está aí, firme e forte. A única mudança que Jesus veio, pois não vim destruir a lei, porque aquele homem foi um absurdo, né? Foi exatamente só o número 3. Né? Então, se a gente observar o decálogo, olha, eu sou o Senhor vosso Deus, né? Logo o primeiro mandamento do decálogo, eu sou o Senhor vosso Deus, que lhe tirei da terra da servidão. Diante de mim, não adoreis deuses estrangeiros, não fazei imagens que estão acima nem abaixo da terra, e a eles não prestei conta. Vocês já notaram como isso é belo? Daria um seminário? Não mencionar o nome do Senhor em vão. Gente, é o teu Criador. Merece respeito. Lembrai-me de santificar o sábado. É isso, o mestre teve que mexer. Segundo Emmanuel, no Consolador, escravos eram fracos. Muitos eram fortes. E eles não tinham descanso. E eram obrigados a trabalhar. Muitos morriam de cansaço. Morriam de cansaço e não aguentava. A quem que eles obedeciam? Deus. Moisés. Né? Lembrava de santificar. Era o único dia que os candidatos tinham descanso. Porque senão eles não iam. Honrai vosso pai e vossa mãe. Dos mais velhos. Não mateis. Não roubeis, né? Não cometereis adultério, em que Allan Kardec vai explicar muito bem que esse adultério, o verbo adulterar, significa você mudar um produto da originalidade para outro, né? Vejam um exemplo, claro que é metafísica, né? Porque a gente tem que tocar no físico para entender, metafísica, que vai além. A gasolina tem um percentual de álcool, tem um percentual de petróleo, tem um percentual de água raiz. Né? O que, que os caras faziam para vender mais? Muita água raiz. Estava adulterando o produto. Então, por isso, era preso, porque estava contra a lei. Então, ou seja, quando eu quebrava, quando eu quebro as leis naturais, eu estou cometendo adultério. Se eu a ofendo, se eu falo palavras que não sejam palavras de carinho, de conforto, né, de respeito, eu estou adulterando. Né? Não presteis falsos testemunhos. Não, é? Não cobiceis a mulher do próximo. Por que ele teve que colocar isso? Por quê? Estávamos numa época tão bárbara ainda, bem primitiva, violenta, que quando ela estava com ele, eu digo, você é minha. Mas eu matava ele, porque matar era mal. Era violência. Então, se eu gostei dela, eu sou mais forte que o marido dela, eu matava. Né? Então, era preciso colocar leis que fossem, né? E não como seis, né? Mulher teu próprio, nem seu vizinho, nem seu gado, nem seu cevado. Por quê? Porque invadiam e tomavam. Então, esse decálogo, se tivéssemos observado esse decálogo, nossa, nós estaríamos muito longe. E o Evangelho, ele tem essa função, uma função fantástica. De quê? Primeiro, de nos instruir quanto aos fatos da vida, esse ensinamento. Porque que antes nós não tínhamos essa noção, porque não tínhamos condições, mas já tivemos contato com todos esses ensinamentos. Mas não estávamos ainda, né, a nossa nível de percepção, ela não estava aguçada, não havia esse desenvolvimento. Por isso não assimilavam essas ideias. Então, não assimilava, a gente não tinha condições, nós já estivemos com ela, né? Então, precisava essas leis. O Evangelho, então, ele nos consola, porque quando você está mal, ele vai te consola. Quando você começa a estudar, o capítulo 1, o 2, né? Não vim destruir a lei, que você vai conhecer sobre Moisés, Jesus, Espiritismo. No capítulo 2, não vim destruir a lei, não vim destruir a lei, porque eu vim de algum lugar. Né? Na verdade, se eu não vim destruir a lei, eu vim de algum lugar. Meu reino não é desse mundo. No meu reino é desse mundo, Jesus começa a falar já da... Né? Ele começa a introduzir a outra, né? Da rainha, né? Que da rainha que era a rainha, chegou no plano espiritual só. Né? Há muitas moradas na casa do meu pai, no capítulo 3. A gente vai entender as outras moradas, os outros mundos, mundos primitivos, mundo de expiação, mundo de regeneração, o futuro da Terra, toda essa mudança. Né? No capítulo 4, ninguém verá o reino do céu sem renascer de novo. Kardec vai dar uma aula fantástica nos processos da reencarnação. E no capítulo 5, nós vamos entender o quê? O nosso sofrimento. Da onde é o nosso sofrimento? Que esse sofrimento está em causas atuais ou nas causas interiores? E no 6, vem a consolação principal, Cristo Consolador. Então, até a ordem cronológica dele é fantástica, porque ele é a sequência da outra. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de coração, os mansos, os misericordiosos. Aí, nós entramos no Sermão da Montanha. Amar o próximo, a ti mesmo, amar seu inimigo, não veja a mão direito o que faz na esquerda, não amar a Deus, amar a mão, 16, 17, ele vai falar do ser perfeito com o perfeito vosso para o Pai, é verdade? E os últimos serão os primeiros, né? Os trabalhadores, a fé remove o eterno, 19, no 20, os últimos serão os primeiros, fala que os espíritos agora são, né? Capítulo 21, é uma revelação, nem todos os espíritos são de Deus. No 22, a indissolubilidade do casamento, aonde Allan Kardec vai dar uma... São lições maravilhosas que Kardec vai dar. Então, esse evangelho tem essa função, né, de nos instruir, amparar nossas almas sedentas com essas dificuldades. E também eu digo que às vezes, né, e vem um pouco também, nos dá um determinado puxão de orelha. Mas como assim? Eu contei até, acho que foi para uma quinta pessoa. Eu tive há um mês e pouco um acidente muito feio. Era de noite, um jovem com um menino atravessou o sinal vermelho e acabou com o meu carro. Foi um impacto tão grande que eu jamais tive um acidente assim. Na hora você faz, eu estou morto ou estou vivo? Eu estou vivo ou estou morto? Que você não sabe, porque a cabeça não... Ela, a pancada é tão violenta que você fica assim. Mas me fala, você está encarnado ou estou desencarnado? Eu estou encarnado ou estou desencarnado? Aí escutava os bombeiros falar, ei, falava voz longe, você está bem? Você não está bem? Mexe aqui, muito longe, muito longe. E quando eu vi, estava no hospital. No outro dia eu fui ver o carro, foi impressionante. O carro fez isso. A conta do meu corpo ficou no carro. Eu falei, gente, o negócio foi feio. Fui ver o carro. Mas há 2 dias depois fui ver. Acabou, rasgou no meio as bags. Então, e tive muitas escoriações. O pó da airbag me queima muito, arde demais, dor. Inclusive o médico falou, rapaz, eu nunca vi uma coisa dessa. Você não tem um osso quebrado. Aí eu já comecei a me sentir assim, especial. Porque até é da gente, né? A pessoa, e um ainda falou assim, quem sabe, né? Você não era pra morrer agora, não. Quem sabe, tua missão. Aí eu comecei a encher o papo. Aí eu falei, Jesus, o que você quer dizer com isso aí? Nem o osso quebrado. Fui pra casa, depois que me adorei. Aí eu vou pegar o evangelho, para ver se os espíritos dizem alguma coisa, né? Porque você pega, sempre cai a lição, um livro, e eu esperava cair aquela lição, né? Que eu era um homem inteligente. Aí, bum, abriu o evangelho. Capítulo 5, item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Fenelon, espírito Fenelon, 1861, da cidade de Sens. Mas me passou um sermão tão grande, dizendo que eu sou tão ruim, que o ruim tem que ficar na terra. Eu falei, mas Fenelon devia pegar meio mais leve comigo. Né? Mas incrível, se fosse um homem de bem, teria morrido. Eu falei, gente, eu chorei, mas Fenelon, como é que o senhor faz isso comigo? Eu, realmente, vaso ruim não quebra, né? Então ele explica que quando morre um homem bom, é porque ele venceu, já pagou. O homem ruim tem que ficar mais para aprender, tem que viajar de Canérica aqui, né? Tem que estar aqui, tem que estudar mais. Eu tomei um choque, porque eu estava me achando, né? Vai cair o capítulo 7, o homem inteligente, né? Vai cair o capítulo 17, o capítulo 20, não 5. Puxa vida, Fenelon, muito obrigado. Li ele todinho, baixei a bola. Digo, obrigado, irmãos, eu precisava, porque era aquilo. Quem somos nós para se sentir, né? E aí vem, graças a Deus, né? Deus lhe protegeu. E se tivesse morrido? Vamos pensar aqui filosoficamente. E se tivesse morrido, Deus foi relapso? Você pensou como é que a gente fala e não pensa? Graças a Deus eu não morri. E se tivesse morrido, eu tinha que dar graças a quem? Porque ele não agiu? Os espíritos estavam dormindo. Você já pensou? A gente não pensa, né? Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a mudar até a forma de falar, né? Deus não permitiu que tal coisa acontecesse, porque era assim, era necessário. Então a gente, né? Porque isso já que é o homem consciente, é o que? A fase da epistemologia, né? A epistemologia, conhecimento, né? E a gente vai ver, o Marquinhos vai botar um filme, que esse filme, esse foi Sócrates. Sócrates pede a Platão e Crito, pega uma caneta, ele diz, pega uma caneta. Platão, mas para quê? Ele diz, pega uma caneta que eu estou pedindo. Vou demarcar a evolução. Como acontece a evolução? Ele começou a marcar. Sócrates então explica que ele faria. Aquilo que se chama a Allegory of the Cave, ou o mito da caverna, do qual Sócrates diz que a nossa perception, tudo que a gente vê é o que a gente não está vendo. E o que estamos vendo não é aquilo que vê, porque aquilo que estamos vendo não é real, o senhor não está doido. Você percebeu? Mas como? Tudo que a gente vê não estamos vendo, porque aquilo que estamos vendo não é real, porque os nossos sentidos nos enganam. Aí acabou de complicar tudo. Explicando pela metafísica, tem esse copo d'água, não tem? Quando você joga um canudo aqui dentro, o que, que ele não entorta? Já perceberam? O que, que ele faz? O canudo está reto ou está torto? Está reto. Bom, seus sentidos te enganam. Para um está torto. E está com verdade que ele está torto. Para outro está. Quando olhamos o mar de longe, ele lá, ele cria uma reta, né? Ali é o final dele, não é? Tudo que tu vê, tu não está vendo. Porque o que tu vê são seus sentidos lhe enganando, fazendo-se de bobo. Ele acaba correndo. A estrada, ela sume, de repente ela fecha. A estrada acabou ali, não acabou? Mas quando você anda, o que, que ela acontece? Ela vai abrindo. Sócrates pede que nós precisamos passar da metafísica, que são os cinco sentidos, para mudar da metafísica para epistemology, ou seja, razão, conhecimento e compreensão. Então ele coloca as primeiras fases, ele coloca opinião e imaginação. para mais na frente entrarmos na fase da epistemology, ou seja, do conhecer. E é esse conhecimento que leva o sol, ele coloca o sol e coloca Deus. Toda a nossa existência é conforme nós estivemos amarrados, acorrentados, às nossas sombras, as nossas concepções, as nossas opiniões. E dentro dessas sombras acorrentadas, nós vimos imagens que não eram reais, que era a única que conhecia. Sócrates, então, pede a Crito que desacorrente esse sujeito agora. Quando ele estava acorrentado, ele passa uma imagem na parede. Ele cria uma fogueira e ali passava burro, cavalo. O que os prisioneiros só conseguiam ver eram imagens na parede. Para eles, aquela imagem era real, mas não era. Então ele pede agora, Crito, solta um. Soltou. Quando ele solta, ele começa, ele assusta. Porque agora ele vira e vê a realidade. Ele vê que quando todo mundo passava, era real, mas refletia a imagem. Porque era na fase da opinião, da imaginação. E não era o real. Quando ele sai para fora da caverna, ele vê a luz. Agora ele vê a nova visão. Ele vê que os pássaros, as pessoas, eram real, ele tocava. Diz Sócrates que todo aquele que pega um grande conhecimento, o que, que ele faz? Ele volta para a caverna para buscar aqueles que não têm conhecimento. E eles olham ele de forma estranha, quadrada, voz. O que acontece? Matam. Matam. Não é assim que acontece? Os grandes pensadores, todos foram mortos. É. Vou pedir o Marcon, é um dos maiores mitos da filosofia, no qual Platão, no livro A República, no item 6, nos dá uma grande lição de uma transição de metafísica para a epistemologia, ou seja, a área do conhecimento. E é por isso que a gente passa séculos e séculos e séculos e séculos e não conhece esse evangelho, porque ele leva tempo, é um processo normal. Quando você dá um conhecimento, a pessoa passa, é normal. Ele vai levar um tempo, pode ser que nessa ele nem, mas em outra vai estar ali, ó, depositado. Na hora de que há o despertamento, tchum, desabrocha. Nada está perdido, as informações estão ali. Veja um dos grandes mitos que Sócrates pede a Platão para escrever e veja a explicação da filosofia, como ela é fantástica, em português, o mito da caverna. Vai passar lá. Mito da caverna. O mito ou alegoria da caverna é uma das passagens mais clássicas da história da filosofia, sendo parte constituinte do livro VI de A República, onde Platão discute sobre a teoria do conhecimento, linguagem e educação na formação do estado ideal. Este modo de contar as coisas tem o seu significado, pois prisioneiros somos nós que, segundo nossas tradições, hábitos e culturas diferentes, estamos acostumados com as noções sem que delas reflitamos para fazer juízos corretos, mas apenas acreditamos e usamos como nos foi transmitido. A caverna é o mundo ao nosso redor, físico, sensível, em que as imagens prevalecem sobre os conceitos, formando em nós opiniões por vezes errôneas e equivocadas. Quando começamos a descobrir a verdade, temos dificuldade para entender e apanhar o real. E para isso, precisamos nos esforçar, estudar, aprender, querer saber. O mundo fora da caverna representa o mundo real, que para Platão é o mundo inteligível, por possuir formas ou ideias que guardam consigo uma identidade indestrutível e imóvel, garantindo o conhecimento dos seres sensíveis. O inteligível é o reino das matemáticas, que são o modo como aprendemos o mundo e construímos o saber humano. A descida é a vontade ou a obrigação moral que o homem esclarecido tem de ajudar os seus semelhantes a saírem do mundo da ignorância e do mal para construírem um mundo mais justo, com sabedoria. O Sol representa a ideia suprema de bem, ente supremo que governa o inteligível, permite ao homem conhecer e de onde deriva toda a realidade. Portanto, a alegoria da caverna é um modo de contar imageticamente o que conceitualmente os homens teriam dificuldade para entenderem, já que pela própria narrativa, o sábio nem sempre se faz ouvir pela maioria ignorante. Fantástico o filme, né? Você viu como o conhecimento é necessário. Como Sócrates e Platão, 500 anos antes do Cristo, chega a essa conclusão, né? É muito conhecimento. São espíritos realmente de alta escola. Agora veja que o mais interessante, quando qualquer um de nós amanhã alcançar esse conhecimento, ninguém consegue ficar na inércia, né? A gente desce de novo para buscar aquele filho. Isso é o processo que ele diz de altruísmo. Vai chegar um dia na nossa humanidade geral que todos nós vamos sair do egoísmo e vamos só viver o altruísmo, né? Do grego, uma palavra de origem grega, do outro, alter, alter de outro. A gente vai passar mais olhar para o outro. É por isso que quando eu estava olhando dizer, quando eu vou no hospital visitá-la, não, é meu dever de altruísmo, porque agora eu aprendi que eu tenho que ser assim. Não é se eu visitá-la porque eu vou para a capela, eu vou... Não, é para mim, porque eu atingi isso. Isso é altruísmo. A gente aprende a ver o outro, né? E o conhecimento, isso todos nós temos que adquirir o conhecimento. Porque sem conhecimentos, a gente vai permanecer na ignorância, vive naquelas correntes. E isso nos atrapalha, né? Isso é uma das grandes áreas da filosofia, no qual explorada pela doutrina espírita, a epistemologia. A epistemologia, né? Que é a área do conhecimento. Espíritas, né? Amai-vos, aprender a lidar um com o outro. Agora, espírita, instruí-vos. Para isso, o evangelho, né? Toda a obra de Kardec, esse apogeu de beleza e cultura, só a gente minuciosamente estudando, pegando os livros, e, se não entende o evangelho, né, vem numa casa espírita que tem o evangelho, porque muitas pessoas falam, mas eu não consigo entender aquele livro dos espíritos, ele é estranho, é normal, porque você não está aí. Né? Nem todos conseguem, é normal. Então chega na casa e diz: vem cá, vocês têm estudo do livro dos médios? Tem. Vamos estudar junto? Vamos. Como vocês estudam? Outros têm capacidade de estudar sozinho, né? A autodidática. Ele começa a ler, destrincha, vai, pesquisa. E... outros não têm dificuldade. Né? A lei de sociedade é para isso. Por isso que os espíritos dizem que isolados nós somos incompletos e juntos nós nos completamos. Nós nos completamos, é verdade. Né? Então nos trabalhos juntos, é estudando junto. Ô fulano, não entendi esse ponto. O que Kardec quis dizer com isso aqui? Não, o que ele quis dizer isso, não está dizendo isso. Estudam junto, né? Comece a estudar com esse. Porque esse é o único conhecimento que realmente vai em que passamos uma vida de harmonia, de serenidade. Mesmo num momento difícil, são esses conhecimentos que, né? Que nos deixa de pé, Entendeu? E é o evangelho. O evangelho, a vida é isso. É a gente procurar vivenciar isso. Mas é a transformação verdadeira, porque senão a gente passa a viver uma vida e vai perdendo a própria identidade, né? O filósofo Kinnahan chega a declarar que os cristãos até hoje não aprenderam realmente a ser cristão. Por quê? Porque estão perdendo as suas identidades de verdadeiros cristãos. Ou seja, e o evangelho não diz isso? Não diz na mudança, no verniz, né? O verniz é verdade, né? Eu tenho que ir à igreja, eu tenho que ir ao centro espírita, por quê? Porque eu despertei a minha consciência para isso, porque o dever está lá. Eu estou lá aprendendo com os outros, por quê? Porque eu me sinto bem estar lá. Eu não vou, não faço as coisas porque, não, eu vou porque amanhã, né, eu quero ir para o nosso lar, né? Isso é chantagem. Isso é daqueles que não despertou a consciência de transcendência, né? Eu vi um irmão caído nessa verdade, eu vou levantar ele, por quê? Porque é o que eu aprendi, é por mim, não é? Vou pintar a casa para Jesus, porque depois, quem sabe, eu já estou aquela pintada lá no nosso lar. Não existe isso. Chantagem espiritual, né? Eu tenho que ir rezar porque, né? Não, eu tenho porque eu despertei a consciência de transcendência. Eu tenho, sabe por quê? Porque hoje eu sou parte do universo. Eu tenho porque o Criador não existe. Sonhe você levantar amanhã e saber que você existe. Que é o maior presente do mundo, que é isso? De estarmos aqui encarnados, podendo aprender, podendo estudar, podendo perder tempo. Não é oportunidade. André Luiz diz que poucos estão acordando de manhã. Poucos. Quem é que sabe dizer se amanhã eu vou acordar? Vamos voltar para a filosofia novamente. Se esse teto cair agora, pode acontecer? Pode. Por que não? Quem está preparado para desencarnar? Siddhartha Gautama diz que poucos na Terra, já disse naquela, teria condição de morrer. Ele estaria doido? Não. Será se eu estou preparado para desencarnar nesse momento, com a minha consciência tranquila? Eu estou? Será? Nós estamos falando do evangelho e a vida transcende. Olha a meta após o que transcende. Será se eu entendi a metafísica de vida? Será se eu estou preparado? Será se a minha consciência? Quantos e quantos brasileiros, acontece em Canérico, morre, desencarna e tem que fazer caixinha para poder enterrar e que deixam a família desamparada? A gente não estuda a doutrina dos Espíritos? O que é que o irmão X fala na carta Prepara-se para a Morte? Poucos. Ele diz, corte o porquinho, a carninha, a cachaçinha. Vá se preparando suas documentação. Ele estava doido quando disse isso? Será dentro da área filosófica? Essa seria mais a área da axiologia e da área estética, da percepção dele? Porque nós não estávamos preparados? Será se hoje qualquer um de nós se desencarnasse, como é que deixaríamos os parentes, os filhos, o marido, a esposa, desamparados? O irmão X recomenda até que se já trabalhe nos seus papéis. Eu conto que nesse acidente, apesar que Fenelon me deu uma chicotada aqui, se fosse um vivente teria morrido, mas naquele momento eu me senti tranquilo. Eu digo, Senhor, eu estou morto ou estou vivo? Estou vivo ou estou morto? Mas eu estava tranquilo. Sabe por quê? Porque a minha família estava amparada. Porque eu pago o meu seguro de vida. Eu não pago o seguro se alguém amassar meu carro. Por que eu não pago um seguro para não deixar a minha mulher e meus filhos desamparados? Porque eu não vou morrer, eu vou ver isso. E vou ficar desesperado de ver sua esposa e seus filhos desamparados. Sabe por quê? Porque eu não quero ninguém fazendo caixinha para me enterrar. Não é verdade? Cristo, o que tu fazes, mestre, com teu corpo? Faça o que tu quiseres, Cristo. Mas cuidado para mim não escapar de você, não é isso que o Sócrates diz? Faça o que tu quiser, Cristo, do meu corpo. Mas cuidado, Cristo, porque eu, Cristo, eu posso escapar de você. O que ele quer dizer? Do conhecimento, da epistemology, as áreas importantes da lógica, da ética, da aristética, da axiologia, da ontology. Isso é a área da filosofia, em que Kardec dá um banho nessa área. O que se pensar em Kardec, você bota 3 mil anos na frente. Então a gente precisa disso. Ao sair daqui, chega em casa, olha seus papéis. Será se eu tenho meu seguro de vida? Ou será se, não sei se aqui tem centro brasileiro que enterra. É o que a gente tem lá. Sempre no açougue tem uma caixinha. Para enterrar o irmão fulano ou para extraditar o corpo. O irmão X dá essa recomendação. Prepare-se para a morte. Primeiro pelas suas atitudes interior, sua mudança, sabe por quê? Para morrer de consciência, entre aspas. Para fazer a travessia tranquilo, de consciência tranquila. Inclusive materialmente na área da metafísica, que eu estou pegando, ninguém poderia me enterrar. Aquela hora eu fiquei tranquilo. Disse, se realmente eu estiver morto, meus filhos estão... O que tem para receber vai... Né? Podem ir para o Brasil, fica muito bom com o segundo tempo. Sabe por quê? Depois de ter lido o Irmão X. Prepare. Você tem seus vícios, seu defeito, aquilo que te incomoda. Já vai trabalhando, cortando. Por quê? Já que não morremos e já que levamos todas as nossas virtudes e nossos vícios para não fazer aquilo que André Luiz disse, vai ficar vampirizando os outros aqui na Terra. Vai ficar. Se não cuidou da cervejinha, vai chegar no bar e vai, ó, beber junto com o outro. Não é? Você não muda. A morte não transforma ninguém perfeito. Ninguém. O que torna você perfeito é a sua transformação moral. São seus atos e a sua atitude. Então fica uma observação aqui. A carta do irmão X, né? Preparem-se para morrer. Como diz Buda, só morre aquele que é digno. E é verdade. Só morre aquele que é digno. Porque merece. E nós estamos aqui. Veja lá, já se for sobreviver bem, teria morrido. É verdade. Porque ainda não mereci. Né? Mas enquanto não merece, se prepara. Porque são fatos do dia a dia. Acontece, a gente não sabe. O que é que pode garantir? A gente não sabe. Né? Então aqui fica o recado, né, desse Evangelho Fantástico. E agradeço a casa, agradeço o Mackenzie. É, e principalmente agradeço a paciência de vocês terem ouvido. Né? É, só isso aí já deve ser uma grande caridade. Então, obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado.